indicado no seu boletim, Romanos capítulo 6. Eu quero ler aqui a partir dos versículos 15 até o versículo 23. E eu peço a você que preste bastante atenção na mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Romanos capítulo 6, versículos de 15 a 23. E o tema desta noite é servo da obediência ou servo do pecado. Você vai entender a partir da leitura e também a partir da exposição desse texto. Servos da obediência ou servo do pecado. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colheram leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler juntos o versículo 23, a uma só voz, bem bonito. Vamos ler? Pois amém. Que texto profundo. Só isso já é uma grande mensagem. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus, fale conosco nesse momento, a partir da tua palavra. Nós queremos compreender, nós queremos aplicar, nós queremos viver em novidade de vida, nós queremos ter uma experiência nova com o Senhor, nós queremos ter a mente de Cristo. Portanto, ó Deus, cada pessoa que aqui está, que o Senhor esteja falando em seus corações, que saiam daqui entendendo se realmente são servos de Cristo Jesus, servos da obediência ou servos do pecado. Pai bendito, fale ao nosso coração em nome de Jesus. É em nome dele que oramos e também te agradecemos. Amém. Amém. Toda vez que eu leio esse texto, me vem à mente aquele período que viveram os negros um pouco mais de 100 anos atrás, por conta da escravidão. E eu imagino que seria algo terrível você ser escravo. Na minha família, não lembro de ninguém que tenha sido escravo, mas um dia eu conversava com a minha sogra, Ela me deu até um negocinho que põe na lapela do terno, que pertenceu ao pai dela, o seu Benedito, não é isso? E quando se falava em questão de escravatura, ele ficava quieto, ele nunca disse nada. Pelo que eu sei, ele nunca foi escravo. Mas a família dele e os pais viveram alguma coisa nesse sentido. Tudo que eu sei, e por isso eu imagino a dor que ele sentia quando alguém falava nisso, é aquilo que passa na televisão. Muitos anos atrás eu assisti aquele filme Raízes, e como os negros sofreram. Não podia dar um vacilo que já ia para o tronco. Alguns anos atrás passou uma novela épica que falava da escrava Isaura. Coitado dos negros. Aprontavam, vai para o tronco. E levava a chibatada. Coitado vivia uma vida de escravidão realmente. Não podia fazer nada de errado, que era castigado. Levavam aquelas chibatadas nas costas. As costas ficavam marcadas. Tinham ali suas famílias. Mas aí, se o seu senhor cismasse de estuprar uma filha ou a mulher dele, nada podia fazer. Pois, senão, o seu senhor mandava matar. Então, era uma coisa muito triste. Por mais que ele quisesse se livrar, ele não conseguia, porque era um escravo. E essa é a característica da escravidão, né? O coitado não tem vontade. A vontade dele é do seu senhor. E se não obedecer, é chibatada, é tronco. Isso me faz lembrar um pouquinho dessa ideia de sofrimento sobre escravidão. E isso parece algo que está bem distante de nós, porque nenhum de nós, graças a Deus, fomos escravos de ninguém. Mas quando eu olho para esse texto, parece-me que não é bem assim. Porque o texto dá conta que, de alguma forma, eu e você somos escravos. Ou escravo do pecado, ou escravo da obediência. De alguma forma, você e eu somos escravos de alguma coisa. Então, versículo 15 diz... Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Aí vem a explicação do apóstolo Paulo. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos também daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Eu olho o versículo 16, e principalmente esse finalzinho aqui, e percebo que, em termos espirituais, muito embora em termos materiais a gente não experimente com tanta intensidade essa questão da escravidão, portanto a gente não entende muito bem o que os escravos passaram, eu não entendo muito bem, porque eu não vivi isso, nós podemos compreender um pouco melhor no que diz respeito à nossa vida espiritual, porque o texto diz escravos do pecado que leva à morte ou escravo da obediência que leva à justiça. Então, eu percebo à luz desse trecho que acabamos de ler que eu sou escravo ou da justiça ou sou escravo do pecado. Isso sugere um pouquinho mais de reflexão, porque a gente vai precisar entender um pouquinho mais a respeito disso. Porque o versículo 17 diz, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, você perceba aqui que o apóstolo Paulo usa o verbo no pretérito, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, ele se refere aos crentes de Roma, e pelo que Paulo entende, outrora, eles foram escravos do pecado. Eles queriam até se libertar, imagino. Mas não conseguiam. Mas como é que se configura de fato essa escravidão ao pecado? Como é que de fato a gente entende que alguém possa se tornar escravo de alguém ou de alguma coisa, ou escravo especialmente do pecado, que é o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu sei que já fiz isso outras vezes, mas eu sou obrigado a recorrer ao capítulo 1 de Romanos, que é o contexto do texto, que dá conta de como esses homens eram no passado, o que eles haviam feito e do que eles se tornaram escravos. E impressionante é que as mesmas coisas que os tornaram escravos é o que nos torna escravo do pecado hoje também. Você vai ler capítulo 1 de Romanos e veja que maravilhoso em termos de entendimento, de profundidade, e esclarecer o que significa tornar-se escravo do pecado. Romanos 1, a partir do versículo 18, diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, dos homens que preferem a inverdade à verdade de Deus, a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, aí vejam, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não sabe, porque a própria criação de Deus dá conta de que Ele é Deus. Então, se assim é, ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço ao pecado, ou à minha própria vontade, à minha forma de pensar. Escravo do pecado é aquele que escolhe a sua maneira de pensar e não a maneira de pensar de Deus, muito embora Deus já tenha mostrado que Ele é Deus, porque tudo que podemos contemplar é obra de Deus. Então você não pode dizer, ah, não sabia, faz, sabe, porque a própria natureza que é a criada dá conta de que Deus é o Todo-Poderoso. E se assim é, eu tenho que decidir. Sigo a Deus ou eu sigo o meu próprio caminho? Sou escravo, então, da obediência ou sou escravo, então, do pecado? Mas o que parece é que, nesse texto aqui, é que as pessoas preferiram a sua própria verdade, o seu próprio caminho, e desprezaram a verdade e a vontade de Deus. Versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aquelas pessoas decidiram, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou seguir o meu próprio caminho. Por isso, então, que o texto nos diz no início, a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Como já disse em outro tempo, não é que Deus se irou, ficou com a testa franzida, dizendo, agora eu vou fulminar você. A ira de Deus é o amor de Deus, dizia meu professor, que não pode agir. Deus gostaria de abençoar esse povo. Deus gostaria de abençoar cada um de nós. Mas a gente diz, não, pode deixar Deus, que eu sei o que estou fazendo, vou fazer do meu jeito. Preferiram a sua própria verdade, seus próprios caminhos, ao caminho do Senhor. O que que isso provoca no coração da gente? Provoca a escravidão. Quando eu decido, ao invés de obedecer a Deus, obedecer a minha própria vontade, Deus me entrega, então tá bom, você fique à vontade, faça conforme você acha que deve fazer, eu não vou interferir. E aí então a coisa começa a ficar ruim. Versículo 22 diz, versículo 24 diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Porque transformaram a verdade de Deus em libertinagem, Deus os entregou Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Aí o que o texto está dizendo? Que as pessoas se tornaram escravas do sexo. O sexo que antes era algo santo, próprio do marido e da esposa, nada mais que isso, começou a sofrer uma depravação. Aí o adultério entra, o vício do sexo entra, as pessoas não conseguem mais se controlar e a coisa então foge ao controle do próprio homem. Aquilo domina o seu coração. Ele não consegue se controlar, porque ele adora, ele ama a sexualidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando me reconciliei com o Senhor, que eu quis evangelizar um amigo da aeronáutica. E esse amigo, ele era amigo, eu não sei como ele insistiu em ser meu amigo, porque uma vez nós estávamos, era época de Ano Novo, Natal, Ano Novo, e eu não era muito bom da cabeça, vocês sabem, no sentido de que eu fazia aquilo que eu acho dava vontade de fazer, e o Maurício, o nome dele. E na escala do quartel todo era o seguinte, se o Maurício ficasse doente, eu ia ficar de serviço no Ano Novo. Se ele, porque eu era mais antigo que ele, se não, ele ia ficar. E ele chega para mim, lá no hangar, fala, poxa, Costa era meu nome de guerra, Costa. Pô, tu não tem as mães de dar um jeitinho aí não em mim, porque pô, eu queria ser baixado no posto médico, porque eu não quero ficar de serviço no Ano Novo. E aí eu falei assim, pô, Maurição, se eu fizer alguma coisa, aí quem vai ficar de serviço sou eu. Aí qual é a graça disso tudo? Põe a mão aí em cima e fecha os olhos. Ele colocou a mão na bancada assim e fechou os olhos. Aí eu peguei uma barra de ferro que levantava os helicópteros de bolha. Peguei aquela barra de ferro, ele ficou lá assim. Eu peguei, meti a barra no braço dele, quebrou o pulso. O coitado ficou um mês internado. E eu fiquei de serviço no Ano Novo. Ele, poxa, oh, você não queria, mas eu até então não sabia da gravidade da situação. Coitado ficou internado. Por isso que eu falei que eu não era muito bom. Hoje eu estou, graças a Deus, fui transformado. Maurição me chega e pede, ô Costa, poxa, fala aí desse Jesus, a rapaziada está tudo indo lá na igreja. Eu falei, tudo bem. Aí comecei a conversar com ele. Aí depois ele chega e diz para mim assim, poxa, mas peraí, então quer dizer que se eu me tornar um crente, então não vou poder mais ter relações sexuais com as minhas namoradas? Aí eu disse, não, você vai ter que entregar a sua vida ao Senhor. Ah, então não dá, porque isso aí... Ele preferiu o sexo, porque ele não conseguia se libertar, ao Senhor. E quantas pessoas são dominadas pela depravação sexual, pelas paixões sexuais, se tornam escravos do sexo, não conseguem se libertar. Homens, mulheres, não conseguem se libertar desse mal. São dominadas por isso. Escravos do sexo. Logo depois, no versículo 26, o texto 24, desculpe. Versículo 26, desculpe. Por causa disso, Deus os entregou, por causa disso o quê? Porque transformaram a verdade de Deus em libertinagem. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aí agora a gente entra no outro problema. Transformou a verdade de Deus em libertinagem? Não quer ser escravo da obediência, mas escravo do pecado. Deus os entrega a sua própria paixão e agora uma coisa terrível aconteceu. O homem se entregou à sua própria paixão e agora têm relações homossexuais. E agora a gente vive num país que está dominado por isso. Agora a gente vive em um país que quer legalizar isso, a homossexualidade. Você já tentou conversar com um homossexual? Se você acha que é só uma questão de escolha, você saiba que não é. É resultado do pecado, de uma paixão que domina os seus corações. Se você acha que é fácil para eles se libertarem disso, eu quero afirmar a você, não é. Quantos homossexuais gostariam de se libertar, mas não conseguem, porque são dominados pelo pecado da homossexualidade. Aquilo domina os seus corações de uma maneira que só Deus, e só se eles realmente quiserem, e só também se a igreja compreender isso, pode libertá-los, porque isso é escravidão. Domina o indivíduo. Ele quer sair, mas não consegue sair. Escravos da homossexualidade. E aí depois a gente vê o versículo 25, porque transformaram a verdade de Deus em libertinagem. Aí, ao invés de obedecer a Deus, fizeram aquilo que bem entenderam. Aí você vê a desgraça que se descreve aqui no versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis. Quando eu leio isso aqui, parece que eu começo a perceber os nossos dias, porque isso é o que está na cabeça das pessoas. E as pessoas não conseguem se libertar disso, não conseguem se libertar da mentira, não conseguem se libertar da maldade, não conseguem se libertar do engano, não conseguem se libertar da insensatez, não consegue se libertar da falta do amor pela família. Não consegue se libertar da inveja. Essas coisas dominam os seus corações. Nós estamos falando aqui que os crentes daquela época, os crentes de Roma, antes de se converterem, sofriam desses males. Eram escravos do pecado. O pecado os dominava. E aí eu paro e olho para nós hoje aqui, será que como Maurição, muitos de nós também não somos escravos do sexo? Será que essas pessoas quais conhecemos não são escravos da homossexualidade? Será que muitas das pessoas quais conhecemos também não são escravos dessa disposição mental reprovável? Ao invés de fazer aquilo que é bom, não fazem porque não conseguem, porque aquilo domina o seu coração. Você já viu um mentiroso, quanto mais? O sujeito, você vai conversar com ele, ele não consegue ficar sem mentir. Conheci um sujeito. E o sujeito mentia e acreditava que a mentira dele era verdade. Então, se ele acreditava, imagine você e eu. Ele está falando lá, você ficava em dúvida. Se fulano está falando, deve ser. Mas como ele mente, eu estou com a dúvida se é verdade ou não. Então, eu não acreditava, podia ser verdade que eu já resolvi, eu não acredito no fulano, porque ele acredita na mentira dele, então eu não vou entrar nessa. Ele não conseguia se libertar, eu falei, fulano, você quer enganar quem? Poxa, ele falou para mim, mas eu não consigo, quando eu vejo eu já falei, já foi, já fiz, escravo. Que tipo de pecado domina você? Que tipo de pecado domina o seu coração? O que está dominando você de tal forma que você não consegue se libertar? Se tem alguma coisa que domina o seu coração, então você é escravo dessa coisa. E o nome disso pode ser muitas coisas, mas a razão, a fonte disso tudo é o pecado. Por isso o texto fala escravos do pecado. Só Deus pode realizar o milagre da libertação da escravidão do pecado. Você e eu não podemos. Só Deus, no seu infinito poder, pode nos libertar. Fiz questão de reler esse texto, porque ele descreve de forma clara e objetiva as questões que envolvem a vida do homem moderno. E como nós somos abatidos e dominados por essas coisas. Mas não precisa ser assim. Porque no texto que a gente leu, e eu acho que já ficou clara a questão que diz respeito a escravos do pecado, que nós devemos buscar ser escravos da obediência, porque não tem como não ser escravos. Ou sou escravo do pecado, ou sou escravo da obediência. Ou uma coisa ou outra. O que seria escravo da obediência? Antes, porém, deixe-me ler o que diz a partir do versículo 17, agora eu já voltei para João capítulo 6, Romanos capítulo 6. Versículo 17 diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de vocês, o membro do seu corpo, em escravidão à impureza e maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. O que o texto está dizendo aqui é que Deus libertou esses irmãos da escravidão do pecado. E agora sugere que da mesma forma como eles se dedicaram ao pecado, que agora que eles foram libertos, que eles se dediquem à obediência. E é interessante que no versículo 17 diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Forma de ensino que lhes foi transmitida. Eles passaram a obedecer a doutrina do Senhor que Paulo ensinava. Na quarta-feira passada, e hoje de manhã fiz menção disso, e vou fazer novamente, porque muitos dos que estão aqui não estavam de manhã e não estavam na quarta-feira. E eu repito de propósito, que é para gravarem, porque eu já entendi que a repetição é a melhor forma de gravação. Então, eu não repito porque eu não leio o Estadão, não. Eu repito que é para você gravar. Quarta-feira, falei aqui sobre o capítulo 1 de Tiago. Prontos para ouvir. Tardios para falar. Tardios para se irar. Para ouvir o quê? A voz de Deus. A palavra de Deus. E se você for pronto para ouvir e tardio para falar, você se preparar para ouvir, o que que vai acontecer? Você vai entender aquilo que Deus está falando, e uma vez entendendo, aquilo vai penetrar no seu coração e você vai sendo transformado. Porque tudo que de fato entra, que a gente entende, ouve e entende, nos transforma. Quando eu era garoto, a professora me ensinou lá matemática, e ela vem lá com: traz lá caroço de feijão ou de milho. Dois caroços aqui. Dois mais dois. Quantos são? Aí eu olhava assim: um, dois. São quatro. Isso se tornou uma verdade que, para mim, é absoluta. Para mim, dois de dois são quatro. Eu entendi. Isso faz parte de mim. Agora, de cabeça, eu vejo dois, mas é quatro. Se é cinco para você, eu não sei, mas para mim é quatro. Porque aquilo entrou na minha cabeça, eu entendi, faz parte de mim, não dá para mudar. Se você disser é cinco, eu falo: desculpe, mas são cinco, eu vou falar, você está redondamente enganado. Quando você entende, ouve e entende, aquilo entra no seu coração e transforma você de dentro para fora. Ainda hoje, à tarde, de manhã, nós estamos falando sobre o capítulo 12 de Romanos, sobre renovação da mente, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa, da sua mente. Como é que uma mente é renovada? A partir do momento que você ouve a verdade e entende, aplica a verdade no seu coração, você passa a pensar diferente. A sua mente é renovada. Por isso é que nós devemos não só sermos ouvintes, mas praticantes da palavra, aplicando a palavra no nosso coração, porque isso vai renovando a nossa mente. A gente vai sendo trabalhado e pensamos diferentes. Nos tornamos uma pessoas que têm mentes renovadas. Você não pode se reprogramar do nada, como que aperta o botão lá no computador e diz, já mudou tudo. Você tem que ouvir a palavra e aplicar a palavra, e a sua mente é renovada. E agora o texto nos ensina algo semelhante, que aqueles que são escravos da obediência, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. O que nos leva a sermos escravos da obediência é a aplicação, e repetindo aquilo tudo que disse antes, da palavra de Deus ao nosso coração. Se Deus diz que eu devo ser manso, e se você tiver essa experiência na sua vida, você vai ver que o que Deus diz é verdade. Aliás, João capítulo 7, versículo 17 diz, se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês vão saber que a minha doutrina é verdadeira ou não. É 7:17 ou 17:7, eu sempre esqueço. Mas se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês saberão que a doutrina que eu ensino é verdadeira. O que se faz necessário para sermos escravos da obediência é exatamente a própria obediência àquilo, ou a aplicação da verdade de Deus à nossa vida. Eu não posso ser apenas alguém que fica ouvindo o pastor falar, ou que fica ouvindo sermões, mas nunca aplica a palavra que foi implantada ou que foi proferida no coração. Escuta, mas não ouve. Pois aquele que ouve, a palavra penetra. Escutar entra por um ouvido, sai pelo outro, e fica por isso mesmo. Se perguntar depois, o que foi que o pastor mesmo disse no domingo passado? Sabe o que você não sabe? Porque você escutou. Se você tivesse ouvido, você ia lembrar muito bem. O escravo da obediência se faz quando nós entendemos aquilo que Deus fez e a gente diz, eu quero isso para mim, eu vou fazer. Eu vou aplicar isso à minha vida. Se Deus diz que eu devo ser manso, então eu vou ser manso. Se Deus diz que eu devo ser humilde, então eu vou ser humilde. Se Deus diz que eu tenho que ser um pacificador, então vou ser um pacificador. É até bom lembrar dessa história de pacificador, porque a gente tem uns negócios de sangue quente, né? E tem pessoas que se agarram. Eu tenho pavio curto. Aí o outro, para piorar, eu sou pior que você, eu nem pavio tenho. E acha que está falando alguma coisa. Bom, isso aí todo mundo, de alguma forma, ou não tem pavio, ou tem pavio curto. Mas o nosso Senhor nos ensina a sermos pacificadores, a ter um pavio tão grande que nunca chega a estourar. E a gente vai perceber isso, por exemplo, quando a gente está no trânsito. Às vezes o sujeito chega lá, de repente você está distraído, pá, daquela buzinada, você olha assim para ele, dá vontade de fulminar. Mas o Senhor nos ensina a sermos mansos. Então, uma vez, eu não me lembro se era homem ou se era mulher, devia ser mulher, fez uma barbeiragem lá, quase bateu no meu olho. ou um homem, né? Porque o homem dirige pior que as mulheres, por incrível que pareça. Eu sou mais a minha mulher ao volante do que eu. Ela dirige melhor. E eu, como não bateu, eu não esquentei a cabeça. Falei, bom, desviou. Mas o outro sujeito, não sei o que. Falei, caramba, o cara sai lá da pista dele, vem para o meu lado, eu fico quieto, não falo nada, eu que devia. E o sujeito ainda acha ruim, gritaram lá. Falei, poxa. E as pessoas acham que ser valentão é bom. E Jesus diz que ser um pacificador é ser bom. Mas o que você prefere, ser um pacificador, deixar sempre esse negócio de discussão, briga para lá, ou não levar desaforo para casa? Ah, não levar desaforo para casa é melhor, porque eu vou me esvaziar e aí vou ficar em paz. Mas o Senhor diz, sejam pacificadores, é melhor. Isso pode até salvar a sua vida, porque tem gente que morre porque é valentão. Sai do carro, não sei o que, bateu, o outro chega, pum, dá um tiro e acabou a festa para aquele. É valente, mas morto. Não adianta muito. Os princípios do Senhor, eles são bons. Se eu obedecer, eu vou perceber que aquilo faz bem para a minha alma. E aí, então, depois o Senhor nos dá uma lição. Uma vez que a gente fala de escravidão do pecado, escravos da obediência, você então é servo do pecado ou servo da obediência? Então a gente está sujeito a uma paga por conta de um ou de outro, porque todo seu trabalhador é digno do seu salário, não é isso? Então essa servidão não foge a isso, não. Versículo 23 dá conta disso. Porque o texto termina dizendo, pois o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que continuam na escravidão do pecado pode ter certeza de uma coisa, o resultado disso é a morte. É a morte física pela qual todos passaremos, depois a morte espiritual. Este homem, esta mulher, não entrará no reino do Senhor. É o que a palavra nos diz. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para aqueles que preferem a obediência, a paga é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O resultado de tudo isso é o seguinte: se eu prefiro continuar na escravidão do pecado, o resultado vai ser esse. Sem medo de errar, afirmo, o salário do pecado é a morte. Você nem desfruta da vontade de Deus aqui como ele gostaria e nem vai desfrutar lá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você resolver obedecer ao Senhor, você vai desfrutar desde já das bênçãos de Deus. E por fim, como quando estivermos na eternidade, desfrutaremos com ele lá. Mas, queridos irmãos, irmãs e amigos, não precisamos ser escravos do pecado. Não foi para isso que Deus nos criou. Eu não sei o que você tem que domina o seu coração, que o escraviza, que você sabe que desagrada a Deus. Às vezes um problema de temperamento, temperamento violento, às vezes um vício de bebida, ou drogas, ou cigarro, às vezes o sexo, às vezes homossexualidade, às vezes aquela disposição mental reprovável, conforme a gente leu. Eu não sei o que domina o seu coração que seja tão ruim aos olhos do Senhor, mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus pode libertá-lo. Só ele pode libertá-lo. Então você não precisa ficar sob o domínio da escravidão do pecado. Você pode resolver ser escravo da obediência e seguir os caminhos que o Senhor determinar. De qualquer forma, você vai ser escravo. Mas de quem você vai ser escravo é uma escolha sua, ou do pecado, ou da desobediência. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra no seu coração e que possa promover a transformação. Amém? Amém mesmo?